palheta que tem em cima desse... É. Pega qualquer um aí, por favor. Ok. Traga um pra cá. Traz aqui. Aqui perto. Não, mas vai esfriar aqui do lado. Porque se eu for ter que levantar aqui, vou ter que tirar todo esse negócio aqui.